Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Tá esse som rolando. É o funk Brasil. É isso mesmo. Então vamos lá. Como diz o meu colega Arnaldo, sem delongas, vamos começar o nosso papo musical de hoje falando de funk Brasil. É isso aí. Esse ritmo que contagiou a juventude nos anos 90. Final dos anos 80 para os anos 90. É isso aí. Eu particularmente participei desse movimento, como lógico, como apreciador, como jovem que era, como curtidor, né, dançante. É isso aí. Então vamos lá. O movimento Funk Brasil, né, ele se originou nas favelas do Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, e ganhou o Brasil nos anos 70. Então, nos anos 70, já haviam bailes no Canecão, quem mora no Rio conhece, né? O Canecão. Então, já haviam bailes no Canecão nesse tempo, nos anos 70, né? Que é um clube carioca, né? Na época era animado pelo DJ Ademir Lemos, né? Aquele do rap do Arrastão, né? Deixa eu botar um trechinho pra vocês relembrarem. Da grana, o relógio, o cordão, cuidado, vai passar o arrastão. Então, nessa época, um adolescente tinha mania de ouvir a rádio no Rio de Janeiro, a 102.9 FM, né, que era a rádio cidade de lá, né, do Rio de Janeiro. E esse adolescente ficava até tarde escutando o seu rádio, né. Mais tarde, esse mesmo adolescente tomaria para si o apelido de DJ Marlboro. Acho que todo mundo conhece, né, o DJ Marlboro. Então, é isso aí. Nos anos 80, o ritmo que tomava conta dos bailes era chamado de Miami Bass. Era um ritmo internacional, né, que tomava conta dos bailes, era o Miami Bass, né, que tinha as batidas aceleradas e letras com um teor erótico. Em 1986, DJ Marlboro ganhou uma bateria eletrônica de presente, né, de um sociólogo, que mais tarde, acho que até esse sociólogo escreveu o livro sobre o funk Brasil. Então, ele ganhou essa bateria eletrônica, né, de presente, que essa mesma bateria era o modelo de bateria que puxava as músicas, né, do funk, né, Brasil. Então, nessa época surgem os bailes Charme, né? Quem lembra? Quem era charmeiro? Ah, se tiver alguém aqui ouvindo que era antigo lá do Rio de Janeiro, sabe o que é ser um charmeiro, né? Inclusive depois, já nos anos 2000, no começo dos anos 2000, tinha até uma música que perguntava, né, qual a diferença entre o charme e funk, e o funk, um anda bonito, o outro elegante, né? Então, é isso aí. Então, no charme, né, as letras das músicas eram românticas, né, eram romantizadas, né? Todos devem lembrar, né, do grupo Sampa Crew. Quem é antigo lembra do grupo Sampa Crew. Quem não é, Sampa Crew. Quem não é, por favor, YouTube, vamos lá consultar para ouvir, para saber, para conhecer sobre o grupo Sampa Crew. Então, o funk começava a fazer sucesso e a tocar nas rádios, puxada pelo sucesso Rock das Aranhas, que é uma versão da música do Raul Seixas, cantada por Cidinho Cambota. Aí outro ícone do funk Brasil, né? Então vamos ver um pouquinho desse Rock das Aranhas, vamos relembrar. Aranha, papai. deixa de manha, minha cobra quer comer sua aranha. Chupa, né? Então, exatamente, essa música era do Raul Seixas, né? E ficou conhecida no funk pela voz do Cidinho Cambota. É isso aí. E daí pra frente, muitas paródias começaram a tomar conta do cenário, como a Marcha do Remador, né? Que é essa aí. Então, e é isso aí, essa música é de Antônio Almeida. Os funks melody, né, seguiam impulsionados e inspirados por cantores como Steve B, que todos lembram muito, né, Steve B até hoje, né, ainda rola uma baladinha linda dele, né, e os outros, né, como os hits como In My Eyes, né, que também ficou muito conhecido, né, e então, foi muito sucesso. Entre outros, né, que também cantavam esse ritmo, né. Né, e um desses sucessos, né, foi o hit Vem Amor, né, que vocês ouviram aí no começo aí do nosso podcast, a música Vem Amor do grupo Cashmere. Mas nem só de amor e humor falava o funk não, hein? Tinham também letras politizadas, como uma versão da Marcha do Remador, que fazia muita crítica, falava de muitas coisas do cenário político da época, né, do Brasil da época. É isso aí. Tinha o Melô do Terror também, né, que Babi, quem cantava era Regina Casé e Luiz Fernando Guimarães, que eram os astros de um programa de época chamado TV Pirata. Quem viveu os anos 80 conheceu bem o TV Pirata, um programa de humor politicamente incorreto, né, que criticava a política, criticava um monte de coisas, né, com uma dosezinha de humor pesado. Então vamos lá, pra frente. Pois é, eles eram astros desse programa de comédia, né, chamado TV Pirata. Pois é, e também tinha uma música chamada Feira de Acari, cantada por um cara chamado MC Batata. É isso aí, MC Batata, ele cantava com essa música o dia a dia de uma feira de um bairro chamado Acari, onde vendia de tudo, né, ele dizia na música. Vendia de tudo e muita coisa roubada também. Quem conhece sabe, né, que a feira tinha um apelido até de roubalto, aonde se vendia muitas peças de carro de todos os tipos, né, de automóveis da época, era chamado de roubalto. Eu acho que quem é daquela época ali do Rio de Janeiro sabe, conheceu, né, a feira de Acari. É isso aí. E era desse jeito lá, né, cara, na época. Em 1990, o funk já era febre e os bailes se espalharam por todo o Brasil e começavam preconceitos, né? Porque o ritmo foi criado nas comunidades e suas letras passavam a falar desse cotidiano, né, das comunidades. Nesse tempo, também foram criados corredores, né, onde existia um lado A e o lado B. Quem viveu nessa época, nessa outra fase do funk, sabe também, né, que tinha uns corredores lado A e lado B, quando os dois se cruzavam, porrada comia, né? Então, às vezes, em muitos lugares aconteceu até morte, né? Aconteceu até mortes, né? E às vezes aconteciam. E é isso aí. E em alguns lugares os bailes foram até proibidos, né? Em Fortaleza, aqui no Ceará, onde eu moro, foi também, aconteceu isso também, foi proibido aqui o baile funk, né? Se bem que foi muito na frente, né? Quando já tava apagado, mas aí o funk era mais violento e tudo. Tava nessa fase violenta. Pois é. E depois o funk se reergueu em outra fase, né? Que foi aquela fase que o pessoal começou a pedir paz, né? Começou a pedir paz nos funks, né? Acho que todo mundo lembra, né? E o funk melody levantou com força, né? Que nomes como Copacabana Beat, né? Com aquela música Como é Doce o Beijo Quando Vem da Sua Boca. Vamos escutar um pouco dessa música. Aí, como é doce o beijo quando vem da sua boca, dá uma vontade de levar você comigo, né? É bem romântica, né? Então, e também o MC Marcinho, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, desse cara. Esse cara é um ícone do funk, né? Com o rap do solitário, né? Então vamos escutar um pouquinho do rap do solitário para entender. Estava triste o meu coração, eu fui para um canto e fiz essa canção. DJ, solta o solitário para todos os apaixonados. Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para mim. Não vou conseguir mais viver sem ti. Ainda lembro daqueles momentos. Até hoje está no pensamento. Amor, me dá uma segunda chance. Melhor de hoje em diante. Você não pode ter me esquecido assim. Ainda sinto você aqui dentro de mim. A nossa paixão não é como antes, mas ainda é forte o bastante para querer você comigo. Tendo você estou no paraíso. Eu olho então é isso aí. E o Latino com seu hit Só Você, né, que foi cantado com a participação da Angélica, né, virou febre, né. Eu me lembro bastante porque o pessoal dizia que o Latino, ele era um cara de comunidade, ele era um cara bem pobre que tinha um sonho de ficar famoso, ele era bailarino e tudo. Eu me lembro dele bastante, ele era um magrão, bem alto, o cara era bem magrão, bem alto e tudo. E é isso aí, hoje em dia vocês conhecem o Latino, né? Hoje em dia a gente conhece bem o Latino de hoje, né? Mas o da época foi isso aí, ele fez um disco que eu me lembro que vendeu bastante. Tinha umas músicas até bem legais na época, né? Pois é. E esses artistas, eles passaram a se apresentar nos programas globais, como Xuxa Park, né? Que era apresentado pela Xuxa Meneghel. Claudinho e Buchecha reapareceram, né? Porque o Claudinho e Buchecha, eles são antigos no cenário funk Brasil, né? Eles reapareceram e fortaleceram esse time de funk melody. Apareceram gritos de guerra na época também, como o Ah, Eu Tô Maluco e o Tererê, né? Foram retirados das músicas de rap, né, da Who There It Is It, e do grupo Tag Team, né, E é isso aí. O funk Brasil, ele tinha essa pegada aí, né? Essa pegada legal. Mas aí já perto de 1997, né, outra corrente do funk já começava a ser criada. Eram os proibidões, né, que começavam a despontar de dentro das comunidades, falando do tráfico de drogas, das facções, e exaltando os traficantes vivos e os traficantes mortos, né, idolatrando as armas, dos calibres, né, das armas. E todo mundo se lembra, né, do rap das armas, né, que eles fizeram, né. E outras músicas também eram proibidas de tocar nas rádios comerciais, né? Eles tocavam nas rádios comunitárias das comunidades, né? E nos bailes funk das comunidades, né? Tendo visto que muitas ofendiam outros traficantes de outras comunidades, né? Juravam de morte muitos traficantes, falavam de facções rivais e tudo. Então, geralmente, eles tocavam mais nos seus respectivos bairros, né, e das comunidades. Então era isso aí. Aí passando os anos 90, né, aí a nova fase do funk, né, a que eu creio que seja a atual, né, ela foi então focada no erotismo, né, e na pornografia. A gente sabe, né, hoje em dia, né, que as letras falam, né, quica aqui, quica lá, né, então hoje em dia é focado nisso, na pornografia e no erotismo, né. Assim, não é um ritmo hoje que eu goste, que eu aprecie. Ao contrário, pode ser porque dizem que quando a gente fica velho a gente perde a graça das coisas, não sei. Mas o funk, ele sempre teve uma conotaçãozinha de duplo sentido, né? Ela sempre teve, tiveram letras de duplo sentido, né? Hoje tá muito explícito a pornografia, entendeu? Eu acho que tudo tem limite, eu acho que esse limite foi cruzado, né? Então, hoje em dia, acontece isso, né? Mas aí nós já estamos entrando no ano 2000, né? E o ano 2000 não é a praia do papo musical, tá certo? Por enquanto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do breve relato sobre o funk Brasil. E foi um ritmo que eu curti bastante aqui onde eu moro. Aqui teve uma febre muito grande no começo dos anos 90, no final dos anos 80 para os anos 90. Tiveram equipes de som maravilhosas que eu tenho saudade. Algumas existem até hoje, né? Não tem mais o sucesso que faziam. Tinha uma caravana dos bairros e eu me lembro que eu fui para shows, tipo, fui pro show do Abdullah, que é um ícone também, fui pro show do MC Batata. É isso aí, eu curti muito esse tempo. Foi um tempo muito bom. Não existia violência, né? No tempo que eu comecei a brincar, não tinha violência. A galera ia pra namorar, né? Tinha várias partes. Tocava a parte do funk Brasil. Aí depois passava a parte do funk internacional, né? Que a gente chamava de funk internacional, que no caso era exatamente esses ritmos que eu citei, né? Que era o freestyle, que era o Melody, que eram esses ritmos internacional, Miami Bass, né? Então, ele passava por essa parte, aí depois vinha a música que a gente chamava de música lenta, que talvez vocês não conheçam, né? Eram as baladinhas, né? Eram músicas românticas que tocavam, a gente chamava as meninas para dançar, aí algumas topavam, outras não. E disso aí, às vezes, a gente saía um ficante, que a gente não chamava de ficante, né? Na época, a gente dava uns beijinhos na menina e tudo, às vezes rolava até um namoro, teve gente que até se casou. Mas é isso aí. Então era desse jeito, mas não existiam brigas. Depois começaram lá na frente, depois quando eu comecei a deixar de ir, já começaram a ver roubos. Eu acho que foi uma febre no Brasil todo, esses roubos que o pessoal cometia, roubando tênis do pessoal e tudo, né? E então aqui chamava de depenar, né? Que tirava o cara, tudo do cara. E então, aí começaram a brigar e apareceu o lado A, lado B aqui também. Então aí começou já a ficar violento, eu comecei a me afastar e não me meti mais não. Mas sinto saudade do tempo que eu andava, do começo disso tudo. Sinto saudade, foi uma fase muito boa da minha vida. É isso aí. Então, esse breve relato pra vocês, tá bom? Se vocês puderem, se inscrevam no nosso podcast para receber sempre as atualizações da gente. Curtam, compartilhem, sem pena e sem dó. E é isso aí, é um prazer que vocês nos ouçam. E é isso aí. Um beijo para todo mundo, no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. E quando quiserem, sintam-se à vontade para poder nos indicar temas para que nós possamos falar aqui, tá? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Um beijão do Papo Musical para vocês. Tchau, tchau. Você é tudo que eu sempre quis. Oh, baby, me leva que eu te quero. Me leva que o futuro nos espera. Seu coração falará por mim. Oh, baby, girl, me leva.